A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Laurinda e estou neste momento a ouvir a rádio Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Patrícia e estou neste exato momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Esta semana há especial da História da Cruz. Não perca na Antena Web uma hora e meia, 90 minutos da mais espetacular radionovela a passar aqui na Antena Web. Sexta-feira às 22 horas em tempo de teatro, especial História da Cruz na Antena Web. Na Antena Web não pode perder uma das mais importantes contagens decrescentes. Top 30 das gravações mais incríveis do mundo. É o resultado de uma recolha musical de arquivos sonoros desde 1860 e que reúne os 30 arquivos mais capazes de o surpreender. Músicas e outros arquivos sonoros estão presentes nesta compilação, neste Top 30 que a Antena Web leva a cabo. Nos dias 13, 20 e 27 de março, no programa Sonoplastia, aos sábados às 15 horas, Top 30 de 10 em 10, aqui e só aqui, na sua Antena Web. No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, das 20 às 21 horas, com Diamantino Teixeira, Expresso. Aqui mesmo, na Antena Web. Olá, boa tarde, ouvinte da Antena Web. Espero que tenha tido uma excelente semana e que esteja a aproveitar igualmente o dia de hoje, quinta-feira, dia 11 de março. E em primeira fila esta semana, o ator Bruce Willis já fez saber que pretende dar início às gravações de um quinto filme da saga Die Hard em 2011 e, para assumir a realização da película, revelou a sua preferência por Len Wiseman. Bruce Willis teve o seu primeiro êxito cinematográfico em 1988 com Die Hard. Matt Damon é um dos nomes apontados para dar vida a Robert Kennedy. O nome e a data de estreia ainda não foram revelados. O guião terá a assinatura de Steven Knight e a película será baseada na biografia Robert Kennedy Is Life, da autoria de Evan Thomas. No centro da história estará a trajetória de Bobby, que foi assassinado em 1968, quando era candidato a presidente dos Estados Unidos da América. No novo Pirata das Caraíbas, as personagens de Orlando Bloom e Keira Knightley desaparecem para dar lugar a Penélope Cruz, no papel de uma pirata cuja destreza na espada é semelhante à de Sparrow e Ian McShane, como vilão de serviço, o Capitão Barba Negra. Além de Deep, já está confirmado o regresso de Geoffrey Rush. E no dia de hoje, quinta-feira, estreia num cinema perto de si o filme A Morte de Suzy. Depois de uma morte misteriosa, alguém consegue, de um local muito superior, ver o que se passa na cidade onde tudo aconteceu. Dia 6 de dezembro de 1973, em Norristown, na Pensilvânia, um subúrbio de Filadélfia. Suzy Salmon, interpretada por Saoirse Ronan, está de volta à casa quando é abordada por George Hervey, um vizinho que mora sozinho. George convence-a a entrar num retiro que ele construiu. Lá dentro, Suzy é assassinada. Os pais de Suzy, Jack e Abigail, inicialmente recusam-se a acreditar na morte da filha, mas têm de aceitar a situação quando o seu gorro é encontrado no meio de um milharal junto aos destroços do retiro. Com o tempo, Jack e Lindsay, a irmã de Suzy, passam a desconfiar de George. Toda a situação é observada por Suzy, que agora está num local entre o paraíso e o inferno. Ali, precisa de lidar com o sentimento de vingança que nutre em relação a George e a vontade de ajudar a sua família a superar o trauma da sua morte. A morte de Suzy, Visto do Céu, estreia hoje a 11 de março. Em outras estreias temos o filme De Paris com Amor. Um agente tem um novo parceiro na luta contra o crime. À medida que percorrem Paris numa missão antiterrorista, descobrem que as armas mais mortíferas são aquelas que mais amamos. Do realizador Pierre Morel, com a participação dos atores John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Casa Simutican. E nos destaques das estantes de CD desta semana, temos a cantora Shirley Bassey com o álbum 1959-1979, uma compilação monumental em 5 CDs de 93 temas de uma das maiores cantoras britânicas. É a retrospectiva de carreira, originalmente editada em 1994, agora em formato digital, do que Bassey gravou em 20 anos, com êxitos da grandeza de Goldfinger e Diamante Are Forever, para a banda sonora de James Bond, Big Spender, etc. O CD 5 é o concerto de 1964 no Carnegie Hall, um álbum da Emmy Music. O segundo destaque vai para a compilação Power of Love. Para quem não resiste a baladas, este disco reúne alguns dos maiores clássicos das últimas décadas portugueses e anglo-saxónicos. Dois discos reúnem 28 clássicos de, entre muitos outros, Paulo Gonzo, Susana Félix, Cyndi Lauper, A-ha, Bonnie Tyler, Prince, The Cars, Four Egner, Simply Red, Katie Malua, Alicia Keys, André Sardé, Delfins e Michael Jackson. Um álbum da Farol Música. E finalmente, o último destaque no mundo dos CDs vai para Jimi Hendrix, com o álbum Valleys of Neptune. Segunda chega às lojas Valleys of Neptune, um disco com 12 inéditos que o lendário Jimi Hendrix gravou em 1969, o ano anterior à sua morte, com os Experience, a banda com quem criou os maiores êxitos da sua carreira. Disponível também em edição de colecionador, um álbum da Sony Music. E tome nota, Rua da Saudade, o disco que reúne Mafalda Arnaud, Susana Félix, Vivian e Luanda Cosetti à volta das canções de Ari dos Santos e que já é disco de platina, chega aos Coliseus de Lisboa e Porto a 19 e 26 de março, respectivamente. Os preços de entrada vão desde os 12,50€ até aos 15€. E não pode perder o ciclo Try Beater, File Beater 2010. O Teatro da Garagem continuará a dar apoio a projetos artísticos de jovens criadores e estruturas de criação através desta terceira edição do ciclo Try Beater, File Beater, contribuindo assim para a indispensável renovação do tecido teatral português de uma forma sustentada e artisticamente contextualizada e do acolhimento de criadores emergentes. Não pode perder no Teatro Taborda, em Lisboa, nos dias 12, 13 e 14 de março, Poltrona, dias 19 a 21 de março, Unshot First, dias 16, 17 e 18 de abril, Mulher Mundo, e dias 23, 24 e 25 de abril, Antes de Descobrir a Garganta. Todos os espetáculos no Teatro Taborda, em Lisboa, com início às 21 horas e 30 minutos, com um preço de entrada de 10 euros. Não pode perder também o teatro de comédia Mais Respeito Que Sou Tua Mãe, no Auditório Casino Estoril, que irá estrear a 6 de abril. É possível ser-se moderna quando a nossa filha sabe mais posições sexuais que nós? É possível ter orgasmos com um marido que está metade do tempo desempregado e a outra metade no futebol? Há alguma forma de entrar na velhice quando o nosso sogro de 80 anos é preso por posse ilícita de marijuana? Pode-se dormir em paz quando o nosso filho mais velho é gay e depois já não é e depois já é outra vez e a culpa é sempre nossa? Estas são algumas das muitas preocupações de Esmeralda Bartolomeu, a mãe de uma disparatada família e protagonista deste alucinado espetáculo. Uma comédia de costumes a não perder, com encenação, adaptação e cenografia do ator Joaquim Monchique, no Auditório Casino Estoril, com estreia a 6 de abril, de terça a sábado às 22 horas e domingos às 17 horas. Quanto a preços, de terça a quinta e domingos, 20 euros e de sexta a sábado, 22 euros. E aponte já na sua agenda, dia 3 de abril de 2010, no Tivoli Marina Vila Moura, na Sala Fênix, o espetáculo De Carminho. Dia 3 de abril, na Sala Fênix do Hotel Tivoli Marina Vila Moura, pelas 21 horas e 30 minutos, Carminho apresenta o seu primeiro disco com o título Fado. Carmo Rebelo de Andrade, mais conhecida por Carminho, filha da fadista Teresa Siqueira, já viveu no Algarve, região, onde regressa para o espetáculo que a Inframoura EM organiza em parceria com o grupo Tivoli. Esta é mais uma atividade que a Inframoura EM, a empresa responsável pela manutenção das infraestruturas de Vila Moura, organiza no âmbito das iniciativas socioculturais que tem vindo a levar a cabo. Convicta da crescente necessidade de cada empresa participar, ativamente, na procura de equilíbrios sociais na região em que desenvolve as suas atividades e consciente da sua influência na transformação dos ambientes onde atua, a Inframoura tem vindo a demonstrar a sua vontade em ser proativa no desenvolvimento sociocultural de Vila Moura. Com este espetáculo, a Inframoura EM dá continuidade ao projeto Sunset Sounds, que em julho e setembro do ano passado trouxe a Vila Moura uma maior diversidade cultural e artística em setores tão diversos como o teatro musicado, a dança e a música. Não perca então, dia 3 de abril, o concerto de fado de Carminho pelas 21 horas e 30 minutos, com um preço de entrada de 15 euros. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Alugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Alugar de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras. E venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. E quanto aos destaques da estante da biblioteca desta semana, temos o livro O Diário de Dora Damades, de Belinda Starling. Quando o marido de Dora fica com as mãos paralisadas, o sustento da família, a encadernação de livros, é posto em causa. Dora invoca toda a sua coragem e resolve salvar a família a qualquer preço. Começa então a encadernar ilegalmente dispendiosos volumes de pornografia encomendados por aristocratas. O que ela não imagina é ver-se envolvida numa trama de sexo, dinheiro, mentiras e ilegalidades. Agora, a família que tanto quis proteger está à mercê de inimigos loucos. Um romance de época sobre uma ousada heroína que se bate contra as barreiras do seu tempo com tanta habilidade e coragem que nos leva a torcer por ela o tempo todo. O Diário de Dora Damades, por 20,95€, da Círculo de Leitores. O segundo destaque vai para o livro A Princesa e o Presidente. A autora, filha de Giscard d'Estaing, narra um romance entre o presidente francês e uma princesa inglesa. Apresentado como ficção, muitos acreditam que se terá inspirado em algo real que terá acontecido entre o pai da autora e Diana de Gales. A Princesa e o Presidente, de Valéry Giscard d'Estaing, da Guerra e Paz, por 15,95€. O terceiro destaque vai para A Trança de Inês. Bis é a coleção de livros de bolso do Grupo Leia, propondo grandes obras desde 5,95€. Destacamos a edição de A Trança de Inês, da malograda Rosa Lobato de Faria. Outras obras foram editadas recentemente, a bom preço, como Delfim e Os Contos da Montanha. A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria, entre outros, da Bis, por 9,95€. E o último destaque na nossa biblioteca vai para a obra Agenda da Grávida. Destinada aos futuros papás, esta agenda acompanha semana a semana os 9 meses da gravidez, desde a fecundação ao nascimento. Ilustrações ajudam a perceber o crescimento e muitas dúvidas serão dissipadas. Não perca a Agenda da Grávida da Euro Impala por 13,90€. E para finalizar o programa desta semana, faço um destaque ao Festival Biseleção, que se realizará no dia 30 de maio deste ano, no Estádio Nacional da Cruz Quebrada, pelas 16 horas. Os Black Eyed Peas vão realizar um mega concerto no Estádio Nacional, juntando-se aos portugueses no apoio à participação da seleção no Mundial. Com o apoio do Banco Espírito Santo, um dos principais patrocinadores da seleção, e da Federação Portuguesa de Futebol, este será um concerto inesquecível. Dia 30 de maio, no Estádio Nacional, os Black Eyed Peas, uma das mais espetaculares bandas da atualidade, juntam-se aos portugueses Buraca São Sistema, TT e No Soul Family, para apoiar Portugal, numa grande festa em torno da seleção. Os preços de entrada vão dos 35 aos 48€. Não perca, e assim me despeço, dando como sugestão que não perca também de hoje a 8 dias mais um programa do Fala-me de Arte, apresentado por mim todas as semanas, Diana Martins. Tenha uma excelente semana. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. Woo.